Cadê o salve de Cajazeiras? Salve da Suburbana. Vem pro Magnata, bebê. Liberdade, João Velho. Dinha tá com jeitinho da caxereca no ponto. Tu tá no jeitinho da caxereca no ponto. Quer um beck que tu quer? Balinha tu consome. Quer ir pra 17 Cajazeiras e pra Marconi? Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Não para não, vai beber, vai beber, vai. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Ao vivo, rapaz, dois. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Quer ir pra Liberdade, Cajazeiro ou pra Marconi? Tá com jeitinho, tá com a xereca no ponto. A novinha tá com jeitinho, tá com a xereca no ponto. Quer um beck que tu quer? Balinha tu consome. Quer ir pra Simões Filho, Cajazeiro ou pra Marconi? Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Vai, mãe! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. E aí, Divi? Gostosinho, Bruninho! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Novinha tá com gente, tá com a xereca no ponto. Novinha tá com gente, yeah, yeah. Oi, quer um beck que tu quer? Balinha tu consome. Quer ir pra Simões Filho, Liberdade ou pra Marconi? Oh! Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Passa o teu cabacinho pro meu nome. Vale o sinal da xereca! Vale o sinal! Vale o sinal! Vale o sinal! Pro meu nome. Passa o teu